Bem-vindos ao podcast do Jaspion. Jaspion na madrugada. É um novo horário aí que a gente tá testando. Quem está testando não, né? Foi o único horário que deu, né? Exatamente. É, né? Quem escuta assim parece que é planejado, né? Exato. É que assim, cara, pô, a gente tá tanto tempo pra você gravar, tem nenhum horário que dê, tem esse aqui. Então vamos nesse, foda-se. Eu adorei que até a galera já tá vindo aqui na madrugada, né? Aí tem o cara que tá trabalhando de vigia. Pois é, tem pessoal que, assim, cara, tem aqui pelo YouTube, tá dizendo que tem 19 assistindo agora, bando de vagabundo, cara. Exato. É, um abraço especial ao Wagner Terra, nosso vigia. Vigia. Pô, deu bem, ele tá trabalhando de vigia, agraciado com o podcast do Jasper. É, aí, galera que quer assaltar esse lugar onde o cara tá agora, aproveita que ele tá vendo o podcast do Jasper, pode entrar, que ele tá distraído aí. Ele já passou assoviando já, né? O Rafael Damasceno, que foi o primeiro que mandou o comentário, mandou: fala aí, seus bobocas. Boboca não, você que é feio e cara de mamão, tá? É, os bobos. Tem um cara que falou que tá ouvindo da balada, olha. Mentira. É muito lamentável. Não, ele botou o emoji do Pinóquio ali. Então, mas teve um cara que escutou uma vez no podcast MDM da balada, a live MDM da balada, ele mandou foto dele, assim, ele no cantinho, assim, mó pista de dança, e ele olhando pro celular brilhando na cara deles. Pô, ia ser genial se ele colasse no DJ e falasse: pô, bota isso aqui ao vivo aí pra todo mundo ouvir. Na caixa de sol, né? Eu penso, aqui, cara. O Keystone Rabbit, ele fala: matinê mais tarde do universo. É isso. Exatamente. Aí, cara. Não, não tem horário pro Jaspion, cara. Toda hora é hora de Jaspion. Exatamente. Hoje estão com o mando Jaspion da madrugada, nosso campeão da justiça. Nós chegamos ao episódio 18, Inimigo Imortal. Mais uma vez, como já é tradicional, Bruno vai e coloca o spoiler na vitrine. Porra, mas eu achei... Eu tava entre dois spoilers. Eu esperei, sei lá, coloquei esse que eu achei que ia ser menos. E já vou avisando, o Change não assistiu, né? Não. Tô como sempre... Não. Esse é um episódio que é de história. Faz a trama principal andar um pouquinho. É bom, louco, bicho. Esse é bom. Essa cara desse monstro aí na thumbnail não me é estranha. Acho que eu me lembro. Várias pessoas falaram que... Nossa, esse é um dos episódios mais clássicos, cara. Vocês têm memória muito melhor do que a minha, cara. Eu não lembrava de nada. Lembrava muito vagamente dos episódios. Não lembrava de nada, confesso. Mas gostei de assistir. E vamos a ele, né? Vamos primeiro passar aqui rapidinho nos recadinhos das redes sociais e nós seguimos para os nossos episódios. É o seguinte, ó. O feed tá lá no Blogspot, tá? Podcast do jasper.blogspot.com.br. Eu achei que eu tinha feito uma imagem com o Spotify. Não tá aparecendo aqui. Mas temos o Spotify também, você pode encontrar-nos lá como podcast do Jasper, tem tudo lá. Então sai no feed do Blogspot, se você quiser colocar no seu agregador, sei lá, algum outro que você utilize. Ou no Spotify, se você puder procurar também. E nossas redes sociais, que é onde a gente avisa. Hoje avisamos até com uma certa antecedência, né? Pois é, né? Então, pra ficar ligado quando é que a gente vai iniciar as lives, etc. Certo? E também, Tokusatsu TV, eles estão lá fazendo várias lives pra você relembrar os grandes heróis. Voltou o Jaspion pro catálogo. Então tá vendo lá os episódios do Jaspion. E eles fazem umas lives que eles botam vários episódios assim, de diferentes, isso, assim, né? Pode crer. E, tipo, pra relembrar a TV Manchete mesmo, que tinha totalmente. Isso, e um atrás do outro, assim, na tarde exato, toda. Exato. Então, exatamente. E o pessoal tá no Prime Video, né? É, então, eu vi isso aí também. Pois é. Outros Metal Heroes, outras coisas de Tokusatsu. Procura lá no Prime Video, quem assina aí, que é legal. É mesmo? Eu achei que tinha só o Jaspion. Tem outras coisas também? Tem Jiraiya inteiro, porra. Tem Giban inteiro. Acho que foi no mesmo pacote aí do Tio Sato. Acho que tem Flashman, tem Flashman, acho. Enfim, tem bastante coisa lá, dá uma olhada. Amazon Prime. Tem. Boa, excelente. Então hoje é o episódio 18, O Inimigo Imortal. A galera vem em peso aí, Bruno Felipe, Leonardo Souza, Thiago Lima, Hellpender... Galera, 26 toda aí. Pessoas assistindo agora. É isso aí. Uma da manhã. Achamos o horário, hein? É esse horário. Ninguém dorme enquanto não vira o Jaspion. Sábado aí. De madrugada é o horário, hein? Claro, maravilha. Cara. Mas é que esse fim de semana não tem, mas quando tiver corrida, a gente já emenda, nem dorme. Bro. Faz a live da corrida também. Faz a live da corrida também. Vai ter, vai chegar a Singapura. A próxima corrida é de madrugada, inclusive. Ah, o Claudio Henrique falou aqui que o Maskman passa na TV Diário toda manhã. TV cara. Diário. Eu adorava o Maskman. É, Maskman, então, era legal mesmo. O Maskman era aquela parada bem de esotérico que tava na moda na época, né? Tipo, ai, os cristais, as auras. Sim, era, sim. Era a vibe do Maskman, era legal. Eu tava na moda da época, era um ano depois do outro. Os caras pegavam tudo que era tema, não tinha muito moda na época. Não, sim, eu tô falando. Era um negócio que era muito da época. Tipo, Xuxa nos filmes, com cristal, com coisa assim, sabe? Xuxa de coisa. O Maskman era legal, mas eu gostava do Flashman. Cara. O Flashman era maravilhoso, Flashman cara. Era que as crianças foram raptadas. Eu gosto. Um dia chegaremos lá. Vamos lá. É, só um aviso, galera. É, a gente não vai passar a abertura do Jaspion, tá? O motivo é... Eu descobri que a Toei, ela é mais ferrenha se você mostra a abertura, se você toca a abertura. Então a gente vai direto pro começo do episódio. Não teremos Oregá, sei que dá, Jaspion. Imaginem... Imaginem a abertura em seus corações. Exatamente. Cantem aí nos seus corações. Exatamente. Aí eu vou deixar a musiquinha pro encerramento. Aí eu encerro colocando, né, a abertura, basicamente. A música, no caso, não o vídeo. Então é então, isso, já a gente vamos vai... pro direto, hein? Pro valendo, hein? Pro valendo, aqui, ó. Valendo aqui. Episódio 18, O Inimigo Imortal. Estamos prontos? Pronto, 1:24, né? 1:24, perfeitamente. Deixa eu tirar a música vamos lá, aqui. Então. E no já, nós vai. Peraí. Cadê o aqui? Então vai. 1, 2, 3, bora. Bora. Vamos lá. E essa musiquinha já começa tenso. É. Exato. Presta atenção. Caralho, o cara com uma bazuca. É, bicho. Prepare o míssil. Não, esse episódio agora é sério. Assim, ah, não. Pausa. Já pausou. Já pausou, porque quando aparece esse monstro, eu tenho que pausar, cara. Aquele é meu monstro preferido, cara. É muito escroto, cara. Eu sempre falo dele, mas eu sempre vou falar em todos os episódios. Se você puder, não sei se tá pausado aí no 1:39. Tá no, bem no monstro mesmo. Cara, é demais de escroto, cara. E deve ele ser, é muito escroto, sim. Deve ser um puta desafio usar esse cabeção, cara. É. Enfim, eu só queria... Eu adoro quando esse monstro tem destaque, porque ele é muito escuro. E ele é engraçado, porque eu não tinha reparado que ele tem a parte da boca embaixo também. A boca tá aberta. É, só que é muito estreito, aberta, é esquisito. Fechada, é pra ser uma cobra, mas não é uma cobra. E aí a cabeça dele em forma de uma ampulheta, sabe? É, então, tipo, exato. Ele é fino no meio, né, cara? É bizarro. É fino, cara, tudo errado. Esse monstro é, tipo, é onde a humanidade falhou. Foi o ser humano que criou essa máscara, sabe? E isso. É muito bom, né, cara? Porque ele é corpo de homem e cabeça de cobra bizarra, né? É, não, tudo errado. Ai, meu Deus, caraca, do céu. Meu Deus do céu, vai. Pera aí, tô no 1:39. Perfeito, vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Caraca, ó. É, ogiva, né? Qual o nome desse vilão aí mesmo? É o Zampa. Zampa. Ah, botando mina no chão, é isso? Aparentemente é. Umas minas, tipo, hipertecnológicas, né? Exato. Fingir que é alienígena e tal. Tá, ah, porra, tá fugindo muito mal, né? É, não, porra. Qualquer um vai ver isso aí. Está não tá. Pronto. Agora é só atrair a presa. Apressar? O inimigo imortal. Ah, o título é o inimigo imortal. Quer apostar quanto que o cara vai morrer? Não instante, é o mortal lá? Encontra-se em companhia de Kanoku e Kenta. Ah, detalhe que tinha a palavra pra caceta lá e só falou. As crianças de novo. É, Kanoku, Kenta. E seu pai também. Onde está sua mãe? Mamãe adoeceu. É que pergunta que se faça, Jasper. Idiota, porra, né, cara? Óbvio que ela morreu. Essa porra desse cachorro de novo? Óbvio que o cachorro só se sinto fode. Muito. Sim. Quenta! Coitado dos cachorros. Quenta é foda, né, cara? Ele tá sempre dando um ataque. Quenta. Criança é sim. Dona, né? Me larga, eu vou procurar o meu pai. O que fará se os bandidos te pegarem? Isso mesmo, é muito perigoso. Eu vou achar o papai. Eu também me sinto só. Isso aconteceu quando era menor do que você. Meus pais morreram num acidente. Caraca. Por isso, eu fui adotado e criado por Edin. Ah, foi assim, então... Profeta e cientista. Acontece que eu não andava me queixando como você. Caraca! Quando pensava em meus pais, ficava triste. Esse fora que ele deu no moleque é sensacional, mas, cara. Pausa. Ai, meu Deus, peraí, pausa aí. Esse fora que ele dá no moleque é genial, cara. Eu também esse perdi moleque... meus pais, mas eu não ficava me queixando, porra. Cara, chorando por aí, não. Chato pra caralho. Caraca, esse moleque tem 6 anos, no máximo, assim. Sim. Que Eu também perdi meu pai, mas ao contrário de você, eu não me queixava, seu filho da puta. Igual, sei lá. Bom, né? Cara, eu tô chocado, cara. Eu fico pensando se isso tinha mesmo no original ou se a dublagem mandou essa, tá ligado? Caraca, cara. Não, você sabe que aí o Jasper não tem jeito nenhum com criança, é, né? Vai, verdade, tira, é tira na boca da criança, pois, né? Joga a espada na boca da criança, manda a criança, tipo, é, vai chorar, parece uma criancinha, o moleque tem 6 anos de idade, né? Exato. É, o Thiago Oliva de Castro tá falando que a pedagogia do Edinho é isso aí, cara. É, mas não tem muito. Não tem muito tempo pra ficar chorando, não. Caraca, cara, eu tô chocado. Mas foi sacanagem, cara, mesmo do Jasper, cara. Que isso, cara? Menor, cara. É um puta fora, cara. Tipo, mas eu não ficava chorando assim, ficava reclamando aí. No meu tempo, né? No meu tempo, criança, não ficava chorando. Exato. É, né? Vai trabalhar, moleque. Vai. Bota uma enxada aí na mão desse moleque aí, foi capinar um lote ali, porra. Ai, meu Deus do céu. É, o Michel Goulart falou que só faltou dar um tapa na cara do moleque, né, cara? Foi foda mesmo, Jasper. Caraca, mais sensível do que sei lá o que, velho. Caraca, cara. Enfim, vamos lá. Tô no 3 e 18. Peraí, 3 e 18. Na cara do Ken, tá chocado. Tá chocado, né, cara? Não acredito. Me abri com esse homem. Ai, meu Deus. Vai, 1, 2, 3 e vai. Fiquem tranquilos por aqui. Eu vou procurar o pai de vocês, eu prometo, tudo bem? Aí, você acha que as crianças vão ficar quietas lá? Nunca ficaram, porra. Peraí, que é isso? É, olha lá. Que porra é essa, velho? Ele vai tirar um óculos, é isso? Ah, não. Meu pai, minha cara, mãe... Cara, eu me lembro desse episódio, os pais dele, né? Sim. Caraca, cara. Eu me lembro que o pai dele não era japonês, não era? É, pode crer. Caralho, velho. Aquela cara de imitação de Krypton. Será que jogaram passarinho de novo? Aí jogaram passarinho de novo, viu? Jogaram. Meu caro senhor Magari, está tudo providenciado. Muito bem. Com isso, Jaspion estará liquidado. Será que vai dar tudo certo? Não se esqueça que nosso inimigo é forte. Se nós falharmos... Ué, a voz do Magari estaremos encontrou? Estaremos perdidos. Essa é aquela original? Deixe comigo. Ou não? Eu não lembro agora. Não. E a minha recompensa está garantida? Quer ganhar um planeta com seres humanos, né? Após derrotar Jaspion, quero ser o imperador. Por que que ele... Quero um fazer planeta com que seres os seres humanos? Terrestres se tornem meus escravos. A construção é mal, do Império dos Monstros é o sonho de Satan Ghost. É isso, gente. Satan Ghost não é mal, ele só tem um sonho que ele quer realizar. Mas a maneira essa tomada, Zampa, que Jaspion vem nos atrapalhando. Não, esse episódio é importante, cara. Eles capricharam. Eu farei qualquer coisa para quem destruir. Mano, mano, tem aqui bobagem. Uhum. Cara, essas viradas dramáticas do Magari é muito maneiro, né? Sim. Sempre com o cabelo engomadinho. Cara, isso aí é sensacional. A máquina que faz tudo, né? Exato. É, o computador dos anos 80, né, cara? É o computador o local do Batman, indicado, né? É a Montanha Sarri. Montanha Sarri. Ah, esqueci que é a voz da Chiquinha agora. Sim, e foram fotografados recentemente. Que tolice. Como sabe que foi fotografado? Meu pai e minha mãe morreram. A máquina analisou, cara. A máquina deu o local da foto e disse quando foi tirado. Estranho. Tem algo na Montanha Sarri. Já é um transgressor, né, cara? Porque hoje em dia, se você tirar uma foto com o celular, mostra o lugar que você fotografou. É verdade. E quando a foto foi tirada, então. Caraca. Tipo, ele tinha metadados de foto analógica. Eles são felizes pra caralho. Parabéns. Ótimo. É, tipo, até minha avó sabe que é armadilha, né, Jasper? Puta merda. Sei que meus pais estão mortos. Pela análise de Angui, a foto foi tirada recentemente. O que significa? O que significa? Né? O que será? O que vai fazer? Se for, a gente falou que qualquer um ia saber ver essa porra dessa bomba. Foi enterrado malzão, cara. Não, parece aquela mina do Fallout, cara. Você não, vê a cara, última distância. Vai explodir, porra. Para com isso. Isso não tem nem que mexer na parada, cara. O cara não explodiu agora, tipo, e era uma cilada. A mina funciona, né? É, né? É uma cilada. Ele vai para pro meio da bomba. Bacarem, sim. Bacarem! Olha o psicológico. Nossa, aí, mano. Terror psicológico, é, cara. Galera pulando a floresta, cara. Nossa, eu me lembro desse episódio, cara. Não é que o... Olha, é o Zamba aí. Não é que o Jasper se machuca e aparece os pais dele? Nossa, A sua memória pra bobagem é impressionante, Ken. Não, cara, eu cheguei à conclusão de que minha memória... Eu gravei tudo até os 14 anos. Aí minha memória tá ocupada com essas coisas, cara. Depois eu não consigo gravar mais nada. Eu tenho que apagar, né, cara? Escuta também, que parece uma centopeia. Oh. Aquele é novo. Ó, ó, ó. Desce, escapei. Jaspion! Desce, escapei. Zamba! Você é o filho de Gelly e Anna. Essa voz com eco. Ao saber disso, fiquei com mais vontade de matá-lo. Por que está falando de longe, pô? Meus pais. E o sinal na montanha é essa rima. É um eco, né? O que significa? Diga aqui uma fontezinha clássica, né? Vai, decifra o enigma. Decifra o enigma. Cara, isso é muito bom. Pausa aí, pausa aí. Ah, não, você viu isso, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Ele desaparecendo. Sim. Eles, cara, nem tiveram, tipo, o cuidado de botar no mesmo lugar, sabe? Exato, foi botar outro lugar. Sobre posições aí de imagem. É. Foda-se, pega aquela ali e vai. Surgiram cinco plantas ali, né? Tipo, eu queria falar que o maluco chega e fala assim, né? Não, Jasper, se você for exatamente naquela casinha que eu tô apontando, vai ter a coisa lá pra você. Aí o Jasper, ah, então eu vou, né? Porra. Não, e tem mais. Não, aquelas minas que ele plantou, cara, ali, cara. Não serviu pra nada aquela mina. Por que você viu aquelas minas? Não, vai explodir depois do episódio ou morreu aí? Eu nem lembro, acho que ele acabou aquela mina lá. Primeiro o cara que barra a bicicleta em cima vai morrer. Assim. Porra, é, porque é isso, porque o Jasper não tirou as minas dali, não, né? Alguém vai morrer ali, cara. Alguém vai morrer, foda. Acho que o vilão virou o charada agora, né? Decifre o enigma. Não, mas lembra que o Zampa, ele falou decifre o enigma e mostra, sei lá, tem uma cidadezinha com duas cabanas. Que porra de enigma é esse, caralho? Acabando no porto, uma casinha específica, assim. Tem uma casinha que é nessa que o Jasper não tem que entrar. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Só mandando um abraço aí aos 33. Os 33 fãs do Jasper que estão assistindo com a gente. Ou 33 pessoas com insônia, né? Sei lá. Exato. É, com insônia, né? Não tem mais nada pra fazer, né? Então vamos lá. Bora, faz um beijo aí pra todo mundo. Tô no 8 e 11. Tá, vai. Na cara do Jasper. 1, 2. 3 e vai. É uma cilada. Que relacionamento. É uma cilada, Bino. Entre Zampa e os meus pais. Ah, cilada, ele sabe. Mesmo assim, ele cai lá. Então, tá. Tem uma parada aí entre os pais do Jasper e o Zampa, né? Tem. O Zampa falou nominalmente o nome dos pais. É, então. Citou eles nominalmente, pô. Esse drama dele abrindo a. Pô, mas tá maneiro essas tomadas aí. Tá legal, cara. Tem que abrir a guarita dramaticamente. Ó! Caraca! Silent Hill aí, né, cara? Genial! Faltando um óleo nessa porta aí. Atirei! Pô, mas finalmente um plano sensato, né, cara? Uhum. É, só porque já foi idiota, né? O que ele gritou ali? Borion! Não sei o que significa. Borion? Borion! Borion? Não sei, foi o que eu escutei, Borion. Ah, mas aí ele se teleporta com aquela bolinha, né? Que ele vira bolinha de luz. Não, então vai ter explicação. Foi um uso diferente do poder, vai ter explicação. Jaspion teve que emitir todo o poder do Baryon, descarregando Baryon, assim, uma considerável energia. Ó! Oh? Tipo, simplesmente ele fala, né? Maldito poder do Jaspion. Baryon. É. Nunca falou nessa porra do Baryon, agora ele fala do Baryon. Ninguém deu um tiro nele aí. Acho que deve ser a energia da armadura dele, o metal da armadura dele, tipo assim. Não, mas foi legal, deu uma boa justificativa. Depois de escapar na última hora, ele teve que gastar toda a energia que ele tinha. Sim. Exato, é uma coisa que ele não pode fazer toda hora, né? É, maneiro, gostei. Puta, agora eu me lembro que ele se fode muito. Ele toma um tiro aí, não toma? É, ele já tomou já, de míssil. Caralho! perigo, velho, que perigo, velho. Olha a altura que esse filho da puta pulou, cara. Olha isso, cara. Caraca, cara. Sério, olha essa altura, cara. Foi alto, foi alto. Cara. É muito alto. Que desespero, muito cara. Alto. Agora, hein, agora. Pássaro dourado, hein? É. Primeira aparição real. Pássaro dourado, hein? Cara, agora, olha essa porra dessa dessa maquete aí, dessa merda. Parece mais uma raia do que um pássaro, cara. Sim, exato. É muito escroto, como nem bate a asa direito. Não, né, cara? É muito feio, cara. Olha lá. Parece uma raia, esse rabo com essas alturas. Você viu que dá até pra ver nas costas onde bota a cordinha, né? O gancho. Ó. Oh. Apareceu o pássaro dourado, gente. Apareceu, beleza. Tá na história, tá na história. É ele mesmo. É o nosso filho. Olha. Caraca, velho. Cara, que eu me lembro disso, cara. Você acredita? Cara, como assim? O cara não é japonês, que é muito bom. Opa! Dá um pauser aí no... Pausou. Tem que ter um recap, né, Change? Faz todo tempo, pô, galera. Eu gosto que tem um detalhe da... Além do cara não ser japonês, ele tá com uma barba que tá assim, tipo, colada com cola de escolar, assim. Exato. É, tipo, pô, tá muito mal colado essa barba. Era, tipo, e é maneiro dessas séries que, tipo, o cara ser sábio, assim, ele tem que ter uma barba, né? Então, exato. Esse cara aí tinha que. Ele vai ser algum sábio, um cientista ou profeta, igual o Odin, assim. Deve ser, né? Exato. Mas enfim, vamos lá. Pô, recap do Change, hein? Vamos lá. Eu até me esqueci, cara. Aconteceu muita coisa aí, né? Não, começou o Jaspion lá naquele clima todo feliz, né? Ei, olha só as fotos de você com seu pai que estava desesperadamente tentando achar, revivendo as memórias dolorosas. O Jaspion pergunta da mãe dele, quando claramente a mãe já morreu, né? Pô, cadê tua mãe aí, que nunca apareceu, é? E aí vai o moleque, o Jaspion dá uma voadora no peito do moleque, né? Sim. Fala essa porra aí, essa frescura. E aí, não, olha só, agora que eu me toquei, o Jaspion chega e fala, eu não ficava igual você reclamando aí, seu moleque desgraçado. E aí aparece uma foto dos pais deles e o Jaspion pira, cara. É verdade. Ele tá muito pior que o moleque, cara. Mas não ficou se queixando, Tchang. Não ficou se queixando. É, não ficou se queixando, mas porra, deu um ataque, cara, ele parou, ele afetou tanto ele que ele esquece, foda-se o pai dos moleques, né? Sim. Pô, vou subir até o Dylan, vou mandar a Henry escanear a foto pra ver onde saiu. Exato. E que é uma foto recente. Então, os pais do Jaspion que apareceram aí posaram pra um capanga do Magar. Caraca, tá muito louco esse episódio, cara. Sim. Enfim, aí apareceu o vilão lá. Sabe esse vilão que é o Zampa? O Zampa. Ele tem a roupa daquele vilão do He-Man que gira os olhos, sabe qual é? Sim, verdade. Ah, é o Triclops, né? Não sei. Pode crer, é verdade. Na cabeça. Pode crer. Não, mas a ombreira verde, assim, tal, então, tem lá. E aí, beleza, ele quer um planeta de seres humanos. É. Não tem muita explicação. Pra escravizar, porque ele é vilão. Aí, beleza. Aí ele vai lá, aí ele começa a espalhar várias fotos. Jaspion, não sei o que, a menina se transformou em periquito, botou a folha lá e voltou. E aí o Jaspion passa pelas minas que não explodem, ele entra na cabana, os caras atiram um canhão na cabana, aí ele consegue gastar toda a energia dele pra escapar, toma um tirambaço no ombro, é salvo pelo pássaro dourado e encontra os pais. Aí tá bom, acabou. Na caverna, né? Os pais dentro da caverna, acabou. Eu acho muito bom porque o pássaro dourado, tipo, salva ele e falou, valeu, fui, né? Vai embora. Aí eu fui, toma seus pais aí agora, tipo, já aqui, te entreguei aí pros pais. Deixa eu ler os comentários aqui, o Igor Mink falando que o pássaro não é um pássaro, é andorinha espacial. Andorinha espacial, cara. O Igor Marinho também fala que ele vai mandar um desenho dos pais do Jaspion no Twitter. Boa, manda aí, copia lá, gente, que eu quero ver, hein. Opa, calma aí que andou aqui. Aliás, mandaram, se alguém fez fanart aí, qualquer coisa, manda lá pro Twitter do Bruninho, que ele bota lá no blog, né? Botou no blog no dia do episódio. Boa. Aqui, ó. Pro Change que viu o Evangelho recentemente, o Leonardo Souza fala, os pais do Jaspion moram dentro do Pássaro Dourado, igual no fim do Evangelho. Caraca. Caraca, velho. O Roger Goulart falou, pega o Pokémon, né? Que realmente parece um Pokémon, o pássaro dourado. Uhum. Era um... como é que é o nome do pombo do Pokémon? Tem um pombo. É o... Pidgeot. É aí, então. Grande é, mas Pidgeot. É a evolução dele. É o Pidgeot. É isso aí. Agora, por que o pai do Jaspion não é oriental, cara? Que loucura. O Soares falando, os pais do Jaspion são kryptonianos, também vi. Tipo, cara, é muito cópia de origem do super-homem, né? Aqui, ó, o André Ferreira falou que, porra, o Jaspion caiu na água, né? E depois, quando ele se transformando em Jaspion, ele ia ficar com o maior cheiro de cachorro molhado na roupa dele aí. Então, Nossa, ele, cara. Tá certo. Aqui, o Thiago falando que o Kenta tinha que vir dar o esporro no Jaspion agora, tá certo? Pode crer. Pô, o Jaspion só tá pelos pais agora, cara. Quem é agora, né? O Leonardo Souza, Jaspion superou a morte dos pais igual eu superei a minha ex. Leonardo Souza, eu estou agora te dando um abraço virtual. Sinta-se abraçado. Que vai passar, cara, vai passar. Sábado à noite, Igor, é noite. Falando, bebam água. Sempre um bom lembrete, sempre, bebam água. Importantíssimo, tá seco. Bebam água. Ai, caceta. Então, bora lá, tô no 11 e 15. Peraí. Eu ainda tô chocado com o Jaspion pulando aquela altura, cara. Cara, ele pulou muito alto, cara. Muito alto, caralho, cara. Que filho da puta, cara. Eu fiquei pensando, será que tinha água ou tipo um mega colchão inflável lá embaixo? Ou não tinha nada? Não tinha nada, morreu e contratou outra torre, né, cara? Cara, era tipo assim, olha só, você vai chegar no final, você dá um rolinho pra não doer, é isso, sim. Vai lá. É, né, vai lá. E explode atrás da bagaça, ainda é tipo aquela coisa, ó, tem que acertar de primeira, cara, quem que não vai explodir sim. Depois? Não é nada, tá ligado? Ai, caceta, viu? Caralho, tô no 11 e 16 aqui, hein? Pode ser. Bora lá, então. 1, 2, 3 e vai. Mamãe? Mamãe! Mamãe! É mentira, né? Isso aí não são de verdade, pai dele. Eles são um vilão. Como cresceu? Você está um belo rapaz. Não, é de verdade, sim. Agora eu me lembro. Você está ferido. A mãe dele vai curar ele agora, né? Cara, essa barba mal colada dá raiva, cara. O Zampa, do exército de Magari. Zampa? Que coincidência. Cara, como o Jaspion não tá fazendo mil perguntas agora, né, cara? É o choque. Tem um grande ódio. A ferida ficou bem feita, ficou aquele esquisitone. Eu acho que é de verdade essa ferida. Ele é o general do Império das Máquinas. É isso mesmo. General, agora eu me lembro. Chama-se Zampa. História. Senta que vai vir a história. Houve algo entre vocês? Houve? General do Império das Máquinas. Florestal do governo federal do Ginga. Governo federal? Sim. Nós agíamos sempre juntos. Circulávamos por cada planeta do Ginga para checar o estado e a saúde dos animais. Então, caralho, porém, nada faz sentido. O Império das Máquinas começou uma enorme caçada. Foi terrível. Como se matar animais fosse divertimento. Calma, Deus, que vai vir a melhor cena do episódio agora, hein? Cessasse a caçada, mas não me deram ouvidos. E a matança continuou até em outros planetas. Qual é essa? Onde então eles estão, cara? Olha lá. Que isso? Atenção, atenção! Ah, não! Para, não. O porquinho! Ah, olha o porquinho! O porquinho, cara! Pelo amor de Deus! Para aí, pausa aí. É maravilhoso, cara. Não. Peraí. Caralho, cara. Você chegou a ver o porco voando ou você pausou tô, antes? Não, eu tô no 12:53 com o porco voando. Não me deram ouvidos. Deixa eu colocar aqui. Cara, 53. Põe no porco voando, que é o melhor momento desse episódio, cara. Caralho, cara, isso... Sabe o que é isso, cara? Alguém pegou ele... Pô, pega aquele cofrinho ali de porquinho ali, vai. Joga pra cima. Caralho, eu não tô acreditando, cara. Esse é o momento mágico desse episódio, cara. Ai, caraca, cara. Isso é pra mostrar... Isso é pra mostrar que eles estão atirando nos bichos, é isso, né? Tipo, então, mas ele atira um pouco e os bichos sobem, mano. Não entendi isso aí, não. E o bicho sobe, né? Levou tiro, explode, cara. Cara, isso é regra do Fallout 3 ou Fallout New Vegas. Você lembra quando você atirava no cara e ele subia pra cima? É, mó física louca, né? Pode crer. Tem um perk pra isso, né? Que aí você com um tiro, o maluco explode pra caralho. Só que assim, o lado ruim desse perk é que o cara às vezes voa pra tão longe que você não consegue fazer um loot. Cara, meu Deus, isso é maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. E tem um comentário muito bacana aqui, né? Que Ginga é galáxia em japonês. E por algum motivo só, não só quiseram traduzir no Ginga lá. Ah, entendi. Foi isso, cara. Mas é parte do governo galáctico, era isso. Entendeu? Tá, o pai do Jaspion era... Era tipo guarda florestal ou guarda florestal, cara, exato. Ele era um guarda florestal. Do governo galáctico. Então ele ia preservar a vida nos vários planetas da galáxia, amando desse governo galáctico. Não, do governo galáctico, não. Era... Do governo federal. Federal. Você tem que entender que é do governo federal. Não, era o governo federal da galáxia, cara. É o governo galáctico. Sim, cara, é bizarro isso. Aqui, o Bispo tá falando assim, a capa do episódio deveria ter sido esse porquinho voando. Exato. Me faltou... Cara, é só uma silhueta de porco no fundo vermelho, né, cara? Exato. Que parada bizarra, tipo, assim. E onde eles estão, né? Porque, teoricamente, isso é uma floresta, que eles estão atirando nos bichos, mas é uma floresta vermelha. Mas aí, eu acho que o lance é mais ser simbólico. A lembrança, memória, exato. Já, acho, assim, ah, né? Sim, claro. É pra reconstruir com detalhes e tal. Porque, essa é a hora da matança, então é tudo vermelho, tudo do mal, pá. O Paul Soares tá falando aqui, porco-aranha. Justo. Mas eu achei legal a coisa do Lorde, do Jaspion, porque assim, o Satangos quer fazer o Império dos Monstros, e tinha antes o Império das Máquinas, tá ligado? Que outros impérios será que não tem nessa galáxia louca? A gente vai ver, né, que o Zampa era general desse Império das Máquinas. Das Máquinas, né, cara? E parece rapidinho, é impressionante, é muito rápido que aparece, né, os quadros, assim, dos desenhos das máquinas atirando, e é curioso como ele até parece o Jaspion, os bonequinhos, saca? Achei muito da hora isso aí, cara. É, deve ser do mesmo designer que fez, né? Então, muito mesmo... louco, velho. O Wagner Terra da Rocha aqui, o nosso vigia, tá falando que o pai do Jasper é o guarda-belo. Não é o guarda-belo, não. É o guarda-smith do Zé Colmeia. Guarda-belo do Manda-Chuva. Mas, guarda-belo policial. É o guarda-smith. O Wanderson falando que é Baby o porquinho voador. Pode ser. É um pouquinho do Pink Floyd. É um pouquinho do Pink Floyd. Cara, isso é sensacional. Tá, cara. Falou, coisa maravilhosa. Alguém falou que apareceu um esquilo empalhado. Então, eu não consegui identificar os animais que sobem ali. Nível trapalhões. Nível trapalhões, cara. O Rômulo falando, eu quero acreditar que é o leitãozinho vivo que eles jogaram. Eu também, eu tô com ele. Eu quero acreditar que é isso aí mesmo. O Igor Marim que fala, o porquinho do Senhor Madruga. Nossa. Porquinho do Senhor Madruga, caraca, velho. Desenterrou essa, hein? Vamos lá. Vai. 12h54, tô. Aqui, o Bruno Felipe falando, fundo vermelho, animais voando, se isso não é arte, não sei o que pode ser. Exatamente. Isso aí, tá certo. Essa tomada acima da... Faz do seu tempo, cara, pelo amor de Deus. Por arte. Vamos lá. 12h53. Isso, peraí. Um pouquinho. 1, 2, 3 e vai. Parem! Cara. Não matem os animais, parem! Sai. Nossa, vai me metralhar esse cara aí agora. Aproveitando meu ferimento. Só coisas horríveis, né, cara? 13 e 5. Na cara do. A careta dele, né? Cara, não. A careta dele é maravilhosa. Cara, imagina, né, o diretor assim, não, agora você vai agir como se estivesse sendo acertado por vários raios lasers. Uhum. Mas como é que eu faço isso? Venta aí, velho. Saiu isso, cara. Ele tá parecendo aquelas caretas do Steve Carell, sabe? Uhum, sim. Não, sabe o que, que é, o que, que ele parece? É aquele vídeo quando você procura no YouTube a pior morte do mundo, que é aquele filme que o cara toma um tiro e fala... E levanta a mão, sabe qual é? Caraca, velho, não... Eu tô... Essa devia ser a thumbnail, cara. Essa aqui, ó. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que foi uma sacanagem com o ator, porque o ator fez a cena e ficou parado, mas o diretor não devia ter deixado o quadro parado durante 10 segundos, tá ligado? Era só pra passar, sei lá, aqui, tá ligado? Ó, melhor o Rafael Prismic falou aqui, é igual o tio que toma choque na uva, né? Igual o Lazier. O Lazier Martins. Justo. Só faltou ele falar, né? Ai, ai! Ai, caraca, velho. Cara, meus parabéns pra essa cena, é maravilhoso. Esse flashback vermelho, né? Nossa. Continua, tem toda a historinha aí do cara com o Zampa. Caraca, ainda tem mal. Vamos lá. Tá interessante, porra. Tá 13h05 eu tô. Também, vai. Boa. 1, 2, 3 e vai. Aproveitando meu ferimento, o Exército Federal agiu em proteção aos animais. Houve batalhas. É que você só tinha um guarda florestal. Um derramamento. Caralho, olha que maneiro, cara. É, então, muito louco, velho. Caralho, então, que maneiro. Ele acha que fui o mandante da intervenção do Exército Federal. O inimigo é o homem. Do Exército Federal. Guarda florestal, né? Mesmo o mandante. Mortos, ele nos persegue. Agora, porra. Eu entendi tudo. Não deu porra nenhuma, essa história não faz nenhum sentido. Obrigado, mamãe. Não vai perguntar? Zampa é um androide. Sua parte vital, cara, difere que barbe de um ser humano. Né? Por isso, não cometa erro. Sim. Olha só, hein? Papai! Mamãe! Espera um pouco! Eles andando de costas, caralho! É. Papai! Mamãe! Ô, louco, bicho. Se fudeu, já. Ah, viu? Sabia, cara. Que milagre. Estou curado. Parece um sonho, mas não foi um sonho. Ó. Olha, a plaquinha, né? Sempre tem uma plaquinha misteriosa, né? A procura do pássaro dourado chega ao planeta Terra. Olha aí, velho. Kelly e Anna. Meus pais também eram Kelly e Anna. Eles vieram para a Terra. Cara, à procura do pássaro dourado. Muito. Podia ser qualquer nome, Edim. Né? Kelly e Anna. Tipo, Monty Python, né? Qual é o nome do mago? Tim. Tim, exato. Rolou a linha direta com o Edim. Isso foi escrito pelos meus pais. Seus pais também estavam atrás. Ele nem tá mexendo a boca. Dourado. Isso mesmo. Isso quer dizer que durante a navegação houve um acidente. A voz do Edinho é incrível, cara. Seus pais morreram. Milagrosamente, só você sobreviveu. Olha só, hein? Você também está à procura do pássaro. Isso certamente. Olha que merda, né? É vontade do Senhor Todo-Poderoso. Como seu. Caralho, vontade do Senhor Todo-Poderoso. É, ué. Ser o vencedor. Será que você tem no original, cara? Sei lá, eu. Pelo menos não falou o Deus das Galáxias, que nem foi antes. Derrubar o pássaro dourado e derrubar o pássaro dourado. Desligado, né? Ah, agora é certo, tá bugando ela. Olha lá, velho. Cromado, velho. Aí tá puto. Agora tá é certo. Quando der essa pausa, será que ele vai entrar no modo de com um puto? Você lembra que ele chegou retalhando tudo? Vai, vai. Vai, pode crer, né? Que vai. Muito longe. Pode crer que vai. Vamos, procurem! Estou aqui. É o Jaspion, um modo boladão, matando geral. Olha lá. Sem conversa, né? Jaspion, como foi que... Chegou fazendo a pose da capa do bonequinho. Ó, vai, vambora. Caralho, essa cena tá foda, hein? Chegou a pose, cara. Isso aí, vambora. Foda-se, atira na mãe. É. Tomaram cu essa porra, hein? Olha lá. Jaspion sem perdão, cara. É muito bom. Essa pistola de Jaspion é a arma mais roubada de tudo. Só que faz. Exato. É muito melhor que a espada. Eu queria ver o Jaspion boladão, olha lá. Olha. Tem uns caras com um golpe só. Foda-se. Foda-se, né? Jaspion grosso pra caralho, né? Cara, o Jaspion acabou de matar 6 capangas em 6 segundos, assim. Um menos, né? Agora, foda-se, né? Vai meter a espada nesse cara. Vai, foda-se. Olha, foda-se você. Olá, a espadada nas costas é muita sacanagem, velho. As costas, olha aí. Tá, o Jaspo boladaço, ó. Nossa. Foda-se você. Olha lá. Olha lá. Virou, virou. Caraca, ele parou e virou, velho. Não, virou o Dutch Harry, cara. Virou, velho. Virou o Dutch Harry. Nossa, cara. Falou, foda-se você. Já acho que o bode coladão. Are you feeling lucky, punk? É. Nossa, olha, cara. Vou essa catar com maneira. Essa porra. Cara, o Jaspion tava sem a... Tá com a máscara, mas você viu o olhar de ódio dele, cara. Sim. Ah, eu me lembro. Essa mão vai sair, vai pegar no pescoço do Jaspion, vai. Sim. Sangue no zóio. Ah, eu sabia. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Olha só. Olha essa imagem reversa. Cara, eu me lembro que ele vai soltar a mão, vai pegar no pescoço do Jack. É, Jack. Ó. Oh. Cara, maneiro, hein? É, bicho. O cara fazendo o andar de robô é tipo a Chaliane fazendo a voz de alienígena, sabe? Tipo, vou forçar pra caralho pra você achar que eu sou robô mesmo. Uhum. Cara, esse poderia ser o visual dele desde o começo, né? Tá muito mais maneiro. É. Mas era pra ser surpresa. Ah, porque ele é o senhor. Cara, olha essa cena agora dele puxando o Jasper. Que engraçado, velho. Essa vozinha. Pra mim não passa de uma criança. Robôzinho, né, cara? Não passa de uma criança. Olha que efeito louco esse, velho. Caralho, porra, esse aí, meus parabéns, hein? Totalmente inúteis contra. Não, assim, obviamente queimou a sua sala, tá dentro. Para. Era isso que eu ia falar, cara. Além do filho da puta totalmente ser um robô matador assassino, ele também é impressora. Ele tem impressora na porra da barriga, impressora de foto. É muito bom a impressora, cara. Em vez de ir lá na loja da Kodak pra imprimir a sua foto em 45 minutos, exato, você pede pra ele, tira na hora. Ele imprime a foto pra você, ó. Toma aí, na minha barriga. Caraca, cara, ele é tipo uma Polaroid. Isso, né? Ele já. Ele tem o próprio papel. É, ele já vem com. Exato. É, tipo, imagina assim, não, vou montar um homem-máquina assassino. O que ele precisa ter? Pô, ele precisa ter uma visão biônica maneira, ele precisa ter um controle sobre as armas e tal, ele precisa ter uma impressora no meio da barriga. Que porra é essa, cara? Prioridade, né, cara? Exato, né, cara? E ele só tem esse arquivo JPEG também, né? Só imprimir essa foto aí, caralho. É, só tem. Não, e peraí, uma coisa não foi explicada até agora. Como eles pegaram essa foto? Como essa foto foi tirada recentemente? Então, exato. Da memória dele. Ah, olha aí o JP, velho. Caraca, ele entra da cara dos pais do Jasper. É a montagem, cara. É Photoshop isso aí. Caraca, velho. Olha só, hein. Tirou. E o Igor Mairink aqui tá falando que o Android continua com os jogos mentais, cara. Não, outro, o Paulo. Ele sabe que o Jasper tá boladão, né? Então a única chance que ele tem de derrotar o Jasper é esse. Tem que tentar desestabilizar no emocional, né? Uhum. O Paulo Soares falou aqui, né? Ele não só tem uma impressora, como uma impressora colorida, cara. Porra, nessa época era foda. Pô, imprimindo em papel de foto ainda, de fotografia, cara. Pô, não é isso aí, não é offset, não, velho. Ele deve até te dar aquela opção, né? Você quer fosco ou quer brilhante? Tem os dois. Exato. Aqui, tal. É, né? Com bota ou sem bota? Exato. Bota ou sem bota? É filtro do Instagram aqui também, ó. Tá bem fácil, né? Aqui o Romulo falou é o Roboshop. Nossa, o Roboshop. Meu Deus do céu. Cara, aqui o Fábio Leandro falando: se fosse da Glaslit e imprimir de verdade o bonequinho. Com certeza. É verdade. Imagina o boneco desse, que foda. Tô chocado, cara. Pô, e é maneiro esse visual dele, né? É legal, cara. Boa, assim, achei maneiro. Não, bem melhor que o original, né? Que é só um capanga genérico, assim. Sim, é, com pintura, né, na cara. Enfim. Sério, vai ter a cena agora dele puxando o Jasper. Por favor, presta atenção no Jasper. Que é maravilhoso. Foca no Jasper, cara. Tô no 1905. Tá bom, peraí, que eu tô no 1907. Deixa eu passar pro 5. Peraí, um segundo. Ai, Jesus amado. Vai, tô no 1906. Tá falando, Bruno? Bora. Acho que eu já sei qual é. Tá bom, vou tentar. Eu tô no 1906. Vai tranquilo. 1, 2, 3 e vai. Foi destruído. Agora chegou a sua vez, Jaspion. Eu sou a vingança do Império das Máquinas. Ó. Pare! Pare de queimar foto. Ah, mano. O cara queimou a foto, velho. Que isso? Ele jogou umas 500 fotos do pai dele em cima do Jasper, outra hora. Olha isso, drama, velho. Que isso? Toma. O meu ódio vai restaurar o Império. Caraca. Toma essa, Jasper. Olha isso! Que maravilhoso, cara. Eu não aguento, velho. É tipo, é um boneco do Jasper, mas assim, parece que tá com o pescoço quebrado, né, cara? Exato, é muito lindo, velho. Põe na cena pra pausar, nessa cena pra te comentar. Peraí, deixa eu pausar aqui. Puta de um bonecão, tá ligado? Malhar o Judas, sabe? Puta de um bonecão feio, cara. Olha lá. Caraca, 19h46. Que coisa maravilhosa. Ah, é, antes peguei. Enforcou o boneco, caraca, é o boneco de Olinda, cara. Não, pior que isso. Eu tô chocado, o problema é que parece que o boneco tá com o pescoço quebrado. Eu falei, caralho, me matou o Jasper, fudeu. Mas não, era só o boneco. Exato, caraca, me matou o Jasper, ele todo trouxa. Né? Assim, a porra do boneco rígido, né? Não, cara. Ele botava era, o boneco, pegou pelo pescoço, e o pescoço tá quebrado, assim. Sim, é a múmia do Chapolin, você lembra? Quando vira boneco? Ah, é verdade. Chapolin, sem dúvida. Pô, aliás, essa cena do Chapolin com a múmia é uma das coisas mais geniais da televisão, cara. É, o André Ferreira falou que é um boneco do Hermes e Renato, cara. Total, né, cara? Puta, que maravilhoso, cara. Quando eu vi isso... Porque é a primeira vez que eles fazem isso, sabe? Pega o boneco do Jaff, vamos fazer alguma coisa com ele. É, ai, nossa, cara. Meu Deus, eu não tô acreditando, cara. Não, assim, cara... Vocês usam o boneco pra uma porrada de coisa em cena de ação, tá? Uhum. Isso é normal. Agora, essa pose do boneco, tipo assim, claramente tá com o pescoço quebrado, tipo assim, caralho! É genial, né, cara? Eu aposto que teve algum take que, de tanto o cara rodar isso, saiu a cabeça do boneco, assim, tipo, e chegou o diretor, vamos usar esse take aqui, ó. É genial, cara. Os caras terem visto isso e falar, nossa, vamos botar na série, ficou da hora! Aqui o Thiago de Lima falando, o Jasper é um sinfuroso. Que horror. Ó, o Igor e o Maerick, boneco nada, era um aspirante a dublê. Caraca, que morreu ali na hora. Era uma criança, né? Os caras tão maltratam tipo, criança nesse negócio. Já era. É, tipo corvo, né? Só que eles deixaram, né? O corvo. Meu Deus do céu. Aqui, ó, o Leonardo Souza falou que o boneco fingiu de morto melhor do que o pai do Jasper. Ai, cara, que cena maravilhosa, cara. Sério, na moral. Caraca, eu tô feliz e chocado ao mesmo tempo. Exato, isso. Vai, tô no 19h46. Perfeitamente, bora lá, peraí. Um, dois, três e vai. Tá lá o Zampa carregando. Roda por aí. Roda por aí. Caraca, cara. Isso melhorou meu dia em 200%. Cusão, Jasper, né, mano? O cara tá lá a pé, o cara a pé. Caralho, cara. Se eu não ganho, vou te atropelar e te encher de bala. Exato. Cara. Não, cara, o Jasper tá, tipo, total sem paciência aí, tipo, foda-se. Tô bom. Aí, ó. Você viu? Eu não falei que a mãozinha vai. Eu me lembro disso, cara. A mãozinha. Vai no pescoço dele. A mãozinha. Eu te pergunto, que dano, qual é o problema disso, velho? Tem uma mão no pescoço. Olha! A mãozinha tá enfocando ele. Ó, que louca essa cena, velho. Nossa! Foda, hein? Plano sequência, cara, exato. Olha isso aí, velho. Ele andando, muito foda, velho. Não, e você tem que coordenar com as explosões, né? Então, exato. Olha, muito coordenado aí com os efeitos especiais, cara. Cara, eu vou te falar que esse cara aí tá dando mó trabalho. Como assim ele sabe que o ponto fraco... De onde você tirou inventou, o... né? Os olhos você tirou o cu, né? Olha lá, essa cena foi foda, velho. O ponto fraco de todo mundo é o olho, né? Faz sentido. Sim. É, já sei, o ponto fraco desse ser humano é uma... Sei lá, uma faca na cabeça do maluco. É, porra. Imperador, vocês será destruído. Ah, já agiu no circo, hein? Aí, ó. Caraca! Já foi mal pra caralho. Ah, garoto! Esse foi muito sem perdão, cara. Foi, cara. Ele botou a espada, parou, olhou no olho do maluco e... Bah! E, cara, essa explosão foi muito bem cronometrada, velho. Foi, sim. Aquele cara explodiu, velho. Maldito, Jaspion. Maldito, G. Onde foram a Kanoko e o Kenta? Cortou seco, velho. Jaspion! E aí as crianças podem fugir de novo, né? Honey? Tipo, com a Ri e com a Bia vigiando, as crianças fugiram. Talvez se você não fosse escroto com o moleque, eles não tivessem fugido, né? É, né? Talvez, né? Que lutar contra terríveis inimigos, arriscando a vida. Não posso abusar da sua boa vontade. Nós mesmos procuraremos pelo nosso pai. Adeus, Kanoko Kenta. Mas isso já não tinha acontecido antes? Aí, pois é, toda hora eles fogem, cara. É. Aí lá vai o Jasper atrás das crianças de novo. Da dar mais trabalho. Não foram porra nenhuma, foram ver os golfinhos aí, né? Com o cachorro ainda. Um cachorro. Joga o cachorro na piscina da orca lá. Cara, gritando pro mar. Ele não tá na água, cara. Não adianta você gritar. A gente vai gostar muito encontrar o pai de vocês, né, seus idiotas? Imagina, né? E corta, tá o pai dele surfando esse tempo todo aí, né? Porra, vocês. Só queria umas férias. Por causa do desafio de Zamba, Jaspion pôde rever os seus pais. Jaspion foi escolhido pelo senhor. A minha que não teve, né? Certamente um dia encontrará o pássaro dourado. Lute, Jaspion! Eita, olha só, hein, cara. Já encontrou, como fugiu. E acabou o episódio dos 8, velho. Você é louco. Episódio que seguiu com a trama. Seguiu com a trama. Foi bom. Conheceu os pais do Jaspion. Uhum. Vimos poder novo. Um dos quadridemos se fudeu. Agora são só dois demos, né? Dois quadridemos. E demos. Nós não tivemos o Dailion pela primeira vez, acho. Não tivemos detalhe, olha, olha só, não teve monstro gigante, gente. Foi maneira, essa luta foi maneira pra caralho. Pô, foi caralho, do caralho, hein? Esse episódio é da hora demais, velho. Já acho que um boladaço sem paciência pra galera foi foda, assim. Ah, sim, foda-se, batei geral. Vou dar tiro mesmo, vou sair entrando na espada mesmo, foda-se. Tem essa de só afastar os caras, não. Vou sair matando mesmo com um golpe só, foda-se. Isso é bom. E aí, o que vocês acharam do episódio 18? Pô, cara, esse é um dos melhores episódios. Bom, né, cara? Eu acho. Puta. Bom demais, tirando a resolução, tipo, já sei. Ponto fraco. É o olho, né? Não, tem as bobagens de sempre, tem, né? O porquinho voando, tem essas porras. Mas assim, eles procuraram fazer umas cenas de ação que não tinham feito antes, né? Tipo, sim. Aquele salto do Jasper do penhasco foi impressionante, cara. Foi impressionante. O plano sequências ali que teve também. Sequência da luta, assim, coordenado com explosão, sim, né? Com as explosões. Foda, não, foi maneiro. Sabe? Tipo, eles tentaram fazer coisas novas pra mostrar que era um episódio impactante, um episódio importante, né? Uhum. Eu achei bacana. Não, foi bom. Não, mas isso é igual aqueles animes, assim, que você tem uns episódios que eles vão economizando, né? Em alguns episódios, pra chegar num episódio que tem uma coisa importante, aí eles capricham na qualidade da animação. Uhum. Então, a gente viu o último do Saint Seiya, a gente sabe bem como é que é isso. A história de Cavaleiros é essa. É tipo, qual é aquele, igual, lembra da Guerra Galáctica? Ah, o que é agora? É o Cisne contra o Hydra. Foda-se. Personagem, tipo, tem três braços, o outro tem uma perna, foda-se. Né? Foda-se. Mas aí mas porra, isso aí foi maneiro. Cara, a cena que o cara vai correndo na direção do Jaspion. Yeah. E o Jaspion vai, tipo, Dirty Harry style, só mirando o cara, assim, pra mandar um tiro e explodir o maluco. Pô, cena foda, cara. Não, e esse quadridemo, né, o Zampa teve uma morte muito mais da hora do que o outro lá, o Iki, que foi que, porra, nem lembro mais como é que foi o outro, cara. É, cara. Não. Rolou um lance de duelo também, mas não foi tão impactante, sem dúvida. Não, foi ótimo. Cara, esse aí, ele foi no emocional, né? Meio que pai. É que tinha backstory o cara também, né? Vilão com backstory. Nem o Magari, a gente sabe direito da história do Magari. Esse cara tem aí todo um histórico com os pais do Jason, tá ligado? É mó profundo o bagulho, cara. Isso, né? Ele era um maluco que não, ele tinha zero importância. Exato. E aí, nesse episódio, ele ganhou importância. Eles conseguiram fazer uma narrativa bem densa. Pra dar importância pra ele e pra morte dele ser relevante, né? Isso foi legal. Sim, sim. Totalmente. Foi a melhor morte até agora, sem dúvidas, cara. Não, e foi um ótimo. Acho que é um dos... Pô, um dos melhores aí, hein? É, então. E a gente tava naquela de achar que daqui pra frente ia piorar, pô. A gente já teve o primeiro episódio aqui bom pra caceta, cara. 18, né, cara? E era. Continua bem. Voador. Hã? É que é importante. Teve o porquinho voador, que é importante. Teve o porquinho voador. E o boneco de... Nossa, o boneco do Jaspion, cara. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Excelente, então, gente. Episódio 18, aqui, o inimigo imortal que não era imortal, né? O bispo falando que além de não ter o Dailion, não teve uma Garen disfarçada dessa vez, o que é a pena. É verdade, pena, verdade. Cara, então, por enquanto, a melhor fantasia do Magaren, eu acho que ainda é o Magaren pintor. O pintor era maravilhoso, realmente. Com a boinazinha, assim, né? É muito fora, cara. Tá de parabéns, o Magaren. Excelente, galera. Queria agradecer todo mundo que veio, chegou a bater 38 pessoas vendo a gente ver vendo a gente assistir o vendo, Jasper. Vendo com a gente. Falando com a gente. É, o episódio 18, Inimigo Imortal. E aí a gente avisa quando a gente for ver o 19º episódio de Jasper, que, pô, agora deu um gás foda. Esse episódio é incrível, você tá louco? Demais. Um beijo aí pro Iago Drummond, que falou, Change, te amo. Te amo também, meu querido. Beijo pra você. Então é isso, galera. Uma boa noite. Valeu, Nerd Reverso. Valeu, Change, na madrugada. Valeu. Excelente, Jaspion. Valeu, galera. Alô, turma. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Oh,